A Sura do Tremor. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Idha zulzilatil ardu zilzalaha. Quando a terra for tremida por seu tremor. Wa akhrajatil ardu athqalaha. E a terra fizer sair seus pesos. Wa qala al-insanu ma laha. O ser humano disser, o que há com ela? Yawma idin tuhaddisu akhbaraha. Esse dia, ela contará suas notícias. Conforme seu Senhor lhe inspirou. Nesse dia, os humanos comparecerão separadamente para os fazerem ver suas obras. Então, quem houver feito um peso de átomo de bem, o verá. Quem houver feito um peso de átomo de mal, o verá.